2775 no solo 44, direita, ao livrar chama controle solo 1, original 1. 21, 1 azul, 2775. Paredo 2229, avistado pouso autorizado, piscina 0, vento no 30 para 059. Ele pouso, passarelo 2229. 1093, avistando passarelo nacional. Acerto. Acesse passagem do tráfego autorizado da área e mantém-se com o zero. Ali, mantenha a deixada para o tráfego. Controle Salvador, azul 4958. Chama 62, ou no ONU, chama sempre Recife, chama 25, décima hora. 25, 621. 21, chama sempre Recife, chama 288. 228-621. Azul 4958, desça para 2000. Provérbio procedimento, porta na... Sim, está entendido, desça para 2000 pés, provérbio procedimento, pode final estabilizado, azul 4958. Não aparece pra mim, só aparece 73. A gente não sabe igual com o balizador aqui também. Ele sente a ele coordenar com a infraero. Ok, não vai dar. Boa noite, minha 5 pontos, espera do 1-0 como número 2. Passarei do 2229 no solo 47, livrou. Chame controle solo 1-2-1-2-1-1. Chamo solo 1-2-1-1, obrigado. 1-8-6-5, mantém o ponto de espera. Tá, mantém o ponto de espera, boa noite, né? Passarei do 2229, livrou. Passando 229, Alfa 4800 direto. 1200049, 1093. Alfa Portaria, Alfa Juliette, 2229. Voo 1-0-93, decola 48, chama o controle 1-2-1-8. 0-8. Voo 1-8-6-5, decola de imediato, 5 autorizado. Afirmo, boa noite, 6-5. Ok, Charlie, mantém pistão 1-0, boa noite, 6-5. Charlie, mantém 1-0, boa noite, 6-5. Passarei do 2229, Juliette, remota 1-4. Dia Juliette, remota 1-4, 2-2-2-9. Olimpo 02, autorizado o cruzamento na Delta, mantém a posição e chama o solo novamente, 1-2-1, décima 1. Na Delta, não sei se... Tierra, ciente. Obrigado. Alfa Yankee Sierra desconsidere. A aeronave para táxi agora está no ponto de espera. Assim que a mesma chegar no ponto de espera, será autorizado, ok? Azul Alfa Yankee Sierra mantém a posição até a última ordem. 5, livre de decolagem, posição 0, vento 120 graus, 059. Iniciando 990, boa noite, Nessa. Uno Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, retorno de torre 1, 1895. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4958, estabilizado, ele é suíço. Azul 4958, aguarde pista livre, ajuste altinho para o 0014. Na 014, aguardando a autorização de voo, 4958. Azul 40, corrigindo, Azul 4958. Cruzado pouso, pista na 0, vento 90 graus, 059. Livre pouso na 0, Azul 4958. Voo no 865, decolou 51, chame o controle no 20, decima 8. Controle no 208, bom dia, voo no 865. Salvador, bom dia, voo no 865. Voo 865, completa o radar de decolagem e vigilância. Pode confirmar a mensagem? Completa o radar de decolagem e vigilância, voo no 865. Completa o radar de vigilância, graças, voo no 865. Sierra, pode prosseguir até o portão 1. Azul Alfa Sierra, prosseguirá até o portão 1. Obrigado. Solo 54, 0 primeiro direito, São Salvador, 21, 21. Primeiro direito, Solo Salvador, 21, 21, 4958. Informa que tinha um cachorro na pista, tá? Quais proximidades, Azul? 4958. Cruzando a taxiway Delta, da Delta para hotel, do lado ali do terminal militar. Agora o mesmo não se encontra mais. Não, enquanto a gente estava tocando a pista, ele cruzou da direita para a esquerda ali, correu para a esquerda, um cachorro porte pequeno a médio, amarelo, amarelado. Ok, gente. Alô, Salvador, bom dia, eu tô com a próxima, foi de 4958, bom dia. Alfa Kilo Parte 3, atenção sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, atenção sinalizador, tá com a próxima. Alô, 093, Recife, 988. Sete. Alô, 053. Mantenha o ponto de espera e aguarde, a aeronave pousou, reportou o ajustamento com o cachorro e irá ser irá realizada a revisão na pista no 022. Alô, 865, Recife, 988. Alô, 288, bom dia, boa noite, meu Foxtrot 973, pesado, centro da informação Foxtrot. Negativo R na autorização ATC. Rio 5973, bom dia. Autorizado Recife, Rio 217, nível 370. Decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pucajão, Maracaju. Transponder 5544, controle Salvador 1920.8. Usado para Recife no nível 370, decolagem da estrada cabeceira 190 com a primeira curva esquerda, descendo a Pucajão, Maracaju, transponde 5544, controle está operando 208 para o Rio 5973. Cruzamento correto, Rio 5973, chame o Postback acionamento. Chamará Postback acionamento 5973. Zero 02, autorizado a alinhar e decolar pistão zero, vento 110 graus, 059. 502, decolado ao 05, controle Salvador 120, decimal 8. 208, olho pro 02. Controle Salvador, olho pro 02. 2, contato radar na decolagem, vigilância. 02, ciente. Salvador, bom dia, será uma das datas aqui, ó. Autorização Teresina, 340. Qual é o horário? É, pedi agora para o 5. 0915? É, eu não sei de precisar, vou me informar. Esperão 2970, na escuta. Ok, o plano é para as 10 horas, só aparece para mim às 9h30, ok? Rio 5975, sendo a identificação chega da Mari, desse mantenha 050. Obrigado, Tapia. Paulo, bom dia. O passaria de 2223. Sarendo 2223, formação Golf e aguarde o Fabio. Golf e aguarde. Paulo Salvador do 1759, está aqui sem informação Golf, portão 7, autorização Guarulhos, nível 3620. Paulo 759, número 2, está com a proprietária da Eulia da Motiva. Fala, Copa, 759. Estacionamento Rio 5973, pátio 3, box número 7. Autorizado, chama o táxi. Rio 5973, chama para o táxi, não precisa. Formation Golf, send back to copy number 3. Prepare Boca Departure, Aero Transition. Na chegada da Mário, deixe mantenha 050 voando TAP. Autorizado conquista via rota do plano nível 180, decolagem 10, primeira curva à direita, árvore elefa após voa Obiló. Transponder 5547, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, cruzado em conquista 180, rota conforme, solicitado, decolagem 10, primeira curva à direita, transponder 5547 e controle 208, poderia confirmar isso? Arbor, eleva, após o Apiló. Arbor, eleva, depois o Apiló, o 2223. Correto, chama o pushback e treinamento. Obrigado. Zona 759, copy. Pronto, você. Autorizado Guarulhos, e depois o 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem piscina 0, primeira curva à direita, da Eulê da Mótima. Transponder 5552, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para o aeroporto Guarulhos, 360, via 1210, Tango Bravo West. Decolagem da BR, curva direita, piso da feira da Eulida, Módiva 5552, do transponder, controle 208. É o 1759. Confirme somente o nível. 3620. Correto, chama o pushback, acionamento no 759. Chama já. X-ray Alpha, aguarde. Ataque civil 5973, sim. 4 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Salvador.

7-0-4 is the best for life on the right for the spec and set up. Passarei do 2223 na escuta. Na escuta 2223. Eu tenho uma chamada para o spec. 5973, decolando 23, chamo controle Salvador, 1 2 0 decimal 8. 08, bom dia. Foi do bom dia, Rio 5973, passa 2710, não tem suspeito. Controle Rio 5973. De 3, contato, radar decolagem, número de voo 370 via saída PUC. 370 via PUC, 972, desce para 2 no pé, ajuste altímetro 1014, após estar voo e dona, perfeita total, final de procedimento, informe estabilizado. Solo 7, 59 da Gol, o 7 por pushback acionamento. Estou 7, autorizado, chama o táxi. Livre, vai chamar o táxi, 759. Rio 5975, chama o Torre 2895. 5975, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso, ajuste o altímetro 10014. 2226 para puxa acionamento. Autorizado, chama o táxi, passeio do 2223. Chamará. Salvador, bom dia, ao ódio 2783. Restante da Gol, quando possível nossa autorização de parada contigo. Para ver o número 00071. Passeio 2223, se considera autorização, aguarde nova autorização de pushback, ok? Confio, passarelo. Qual é a posição que considera autorização de pushback? Vai na seu, passarelo 2220. Câmera NF, chama o cópia. Azul 2783, conquista. Azul 2783. Informação Golf, autorizado conquista, via rota do plano, nível 200. Decolagem piscina 0, primeira curva à direita, árvore elefa. Após voar, Opilon. Transponder 5560, controle Salvador 120298. Gente, autorizado 200, via rota do plano, decolada 190 com curva à direita, desde o Abó, elefa, Opilon. 5560, transponder 208, é o controle pro azul 2783. Se o seu projeto correto, chame o postulante do seu nome. Sete, mano. Está aprovado até o ponto de espera na pista no 0, via 4 1 táxi da Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, NH1 na 0-1-4. Está ali, táxi via 4 1 Índia, 14, espera no 2-1-5, aqui em Salvador, 1-7. Obrigado pelo trabalho. Beleza. É. Série 2-2-2-3, autorizado, pushback, chama o táxi. Vai chamar para o táxi, 2-2-2-3. Salve 29, chama o Paulo Salvador, no 2 anos, nesse mau ano. Tio 5975, bom dia. Alfa, quilo, parte 3, atenta, sinalizador, Rio 5975. 059, a linha decola 590, ventuna 00 graus, 059. A linha de decolar, 510. Claro, tá aqui os 223, tá com 52, que é o Deus, Hernando Salvador. Tem... Salvador, 223, tá parecido. Confirma a autonomia? Tá com 3,55. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 da Táxi de Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, que é legal na 0-1-5. Autoridade via parte de Índia, ponto de espera 3-2-9-5-5-5, obrigado. Diagonal 649, Golf, confere 1 minuto, cópia. Bom. 092, aguarde pista livre, ajuste o time para 0 no 5. Bacana. Autorizado, chame finalizado. General 9970, na escuta? Na escuta, General 9970. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Teresina, via Zulu 20, nível 340. Decolagem pista no 0, primeira curva à esquerda, descido, saída, Momo, transição, Nenim. Transponder 5574, controle Salvador 1-2-0, décima 8. 340, Teresina, curva à esquerda na Momo, Nenim. 649, rota, nível 360, decolagem pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, lenda após o ADCT por seguro. Transponder 5564, controle Salvador 120, 28. Correto, zona 649, chame o posto de estacionamento. passaria do 2223. Mas é que o seu nome era, passaria do 2223. Alô, Matheus, passaria do 2223. Lugar 92, Paulo 37, tiver câmera direita, chame Paulo, 21, decimal 1. Direita 21, resposta. Qual foi a frequência, 21 ou 209? 208. 208. 1211. 02, 338, São Luís. Federal 9970, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, da África Índia, ponto de espera 12, 1118, 295, KNH na 095. Forte Líder 895, obrigado. 1092, escuta. Sou e me passou essa frequência 208. Deve ter fase de revisão, é noite, deve ter trocado. Torres, Federal 9970, bom dia, ponto 0 1 0. Federal 9970, autorizado alinhar e manter cabeceiro no 0. Alinha manter no 0, Federal. Mike, XL, quente. Quente, do término do rebote, bom dia. Salvador, 2783, para o passo 3, para o posto do Paraná. Salvador, seja do 3, está autorizado o pushback no passo 3, chame o contato. Certo, para o Salvador, o gol 1649, pushback acionamento no 9. 09, coordenação de equipe de solo, chame o contato. Gate 1, e eu pushback, bom dia, passaria do 2232, 2223, decolando a sua escolha. Passaria do 2223, contato radar, subir e mantém o nível de voo 180, vigilância via Arbor. 180 via Arbor, 2223. Juliette, portão 5, confirme. 5. Gente, Juliette para 5. Thank you. The ground staff is modulating in our frequency, it's in the area. Pushback and start up. Iniciado, geral.